Yo, Coletivo 02. Em cada pingo de esperança, a lembrança se inicia. Em cada partida, a memória se arrepia. Em cada momento, os meus sonhos se alimentam da vida. E nada se aproxima quando requer a espera. E nada se inicia quando de tudo se espera. Eu sempre quero mais de que tudo corra atrás. A minha perseverança nunca é demais. A mais a cada luta, a existência que condena. E a distância que comove no que a vida é plena. A cada base que se move, a vontade de cada margem. A vergonha que se levanta, o amor em cada letra, a paixão que o mundo inventa, conecto. Em qualquer lugar, a cada grau da vitória, vem os fulanos a cada fuga da minha glória. Eu reverto os momentos que se revigora, como agora os momentos que não saem da minha memória. Olha já, não sai da minha memória. Vencer e saber que não estou só. Há uma força maior a correria, tentar me sufocar, me oprimir pra eu desistir e não continuar, e o que vem sobre mim pra me desanimar, tentando me parar num golpe violento ou apenas num olhar, com outras intenções em situações, subestimo minhas condições, achando que eu não tenho força pra lutar. Será? Mas realmente, sei da onde vim, minha origem é o pó e o pó será meu fim, considerado louco por dar um valor real, pelo que não se vê, pelo sobrenatural. Na luta continuo com a gana de vencer, com a sabedoria e a esperança de quem crê, sem confiar nas forças do meu braço, mas apenas no teu amor e o teu poder. Uma força maior.